No final da noite de sábado, por volta de 23 horas, socorristas do SIAT deslocados do posto de bombeiros São Francisco foram acionados para o atendimento de uma pessoa ferida por disparos de arma de fogo no Beco 2 da Avenida Silvano Gutierrez, no Jardim Dourado. Quando chegaram ao citado endereço, os bombeiros encontraram um jovem de 18 anos caído de bruços no pátio de uma residência, onde o jovem teria sido atendido depois de ferido por um tiro de espingarda calibre 12. Ele teria perambulado pelas ruas do bairro e chegado até o endereço pedindo socorro depois de ser ferido nas costas quando transitava pela Avenida Silvano Gutierrez do mesmo bairro. Segundo contou o baleado, os atiradores estavam em uma motocicleta e aparentemente sem motivos teriam atirado com a moto ainda em movimento contra ele. Quando informados de que se tratava de uma situação de vítima de tiro de espingarda de grosso calibre, imediatamente foram para o local o médico de plantão e o supervisor de serviço do Corpo de Bombeiros. Depois de um exame, ficou evidente que se tratavam de perfurações que aparentemente eram superficiais, sendo dispensado o acompanhamento do médico ao pronto-socorro do Hospital Municipal. A PM realizou buscas, porém os atiradores não foram localizados. O jovem, que preferiu não ser identificado, disse que não tinha desavenças e nem broncas a acertar com a justiça. A Polícia Civil, através do GDE, agora investiga esta tentativa de homicídio. O jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal e, depois de examinado, passou por cirurgia para a retirada de 11 pequenos projéteis, que em seguida o colocaram sob observação. Ele deverá ganhar alta nos próximos dias. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.